protesto, sem pretexto, sim, em ação. Ideologia forte, revolução. Miliano de gueto, mais um pra somar. Na Zona Sul ou em qualquer lugar. Dane, sistema, foda-se a burguesia. Com seu preconceito e sua hipocrisia. Somos negro, sujeito, sim, até o fim. Não importa a barreira, assim vou prosseguir. Assim eu vou, correndo pelo certo. Manifesto, protesto, sim, pelo meu povo. Periferia, melhoria, esse é o jogo. No contra-ataque, pronto pra atacar. Aqui é Negredo, chegou pra firmar. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Oh, oh, oh. É nóis. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Oh, oh, oh. Aqui é Negredo. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Oh, oh, oh. É nóis. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Oh, oh, oh. Aqui é Negredo. Aqui estou. Pra verdade resgatar sobre o mal que o sistema nos faz, nem vou pensar. Já sei muito bem o que eu tenho pra falar. Pode ter certeza que eu não vou me esquivar, nem amenizar. Quero ver censurar, pois o problema não é individual, é geral. É dos becos, viela, território negro. Da gente embaixo dos viadutos, favela, dos morros mais alto, dos mano na cela. Quem é preso inocente, sem prova evidente. Tirando a cultura do nosso povo, não deixando com a corda no pescoço. É desse jeito, mano, dó, Negredo aí. Deixa o som rolar, deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. É nóis. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. Aqui é Negredo. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. É nóis. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. Aqui é Negredo. Aí. Somos periferia fazendo eco, pressionando o sistema. Reivindicando nosso direito, é Negredo na cena. Quarteto negro, surgindo como um tufão. Na corrente potente, lado a lado com os irmãos. Nos demonstramos com clareza, 100% de aproveitamento. Ganhamos vendendo qualquer certeza. De olho no lance, impecável na linha de frente. Solidário, numa grande fusão. Movimento hip hop, sangue bom. Aqui mano, Tó, Ale e eu e o São. Na fé e esperança, trago boas lembranças. Mas relembro a todos vocês, somos inúteis, sendo útil ao império burguês. Refiro mendigos internos, nos atrasam toda vez. Mas aí, gente firme, segura a rima, porque nossa força vem lá de cima. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. É nóis. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. Aqui é Negredo. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. Aqui é Negredo. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. É nóis. Deixa o som bater, hey, deixa o som fluir. Ho, ho, ho. Aqui é Negredo. E aí, favela Godoy. É nóis. E aí, Vila Fundão. É nóis. E aí, Vale da Virtude. É nóis. E aí, Jardim Rosana. É nóis. E aí, Jardim Comercial. É nóis. E aí, Jardim Marcelo. É nóis.